9. Novos agravos. Quando chegou a hora de sair das galés, quando Jean Valjean ouviu estas estranhas palavras: está livre. O momento inaudito pareceu-lhe mentira, e um raio de luz, da verdadeira luz dos vivos, penetrou-lhe a alma. Este não tardou, porém, a perder a intensidade. A ideia de se tornar livre o havia deslumbrado. Acreditou numa vida nova. Mas bem à pressa compreendeu em que consiste a liberdade a quem davam um passaporte amarelo. Quanta amargura em torno dessa realidade! Ele havia calculado que seu salário, ganho durante todo o tempo das galés, se elevaria a 1.611 francos. É verdade que se esqueceu de incluir em seus cálculos o descanso forçado dos domingos e festas, que, durante os 19 anos, acarretaria uma diminuição de mais ou menos 24 francos. Seja como for, seu dinheiro foi reduzido por diversos descontos locais à soma de 109 francos e 15 soldos, que foi o que lhe deram ao sair. Ele não chegou a compreender nada das contas que lhe tinham feito e se julgava lesado em seus direitos. Julgava-se, digamos logo a palavra, roubado. No dia seguinte à sua libertação, teve ocasião de ver em Grasse, diante da porta de uma destilaria de flores de laranjeira, alguns homens que descarregavam pequenos volumes. Ofereceu-se para trabalhar. Como estavam precisando, aceitaram-no. Pôs mãos à obra. Era esperto, robusto e desembaraçado. Dava tudo o que podia e era visível o contentamento do patrão. Enquanto ele estava trabalhando, passou um gendarme, notou-o e pediu-lhe os documentos. Não teve outro jeito senão mostrar seu passaporte amarelo. Depois continuou a trabalhar. Pouco antes, havia perguntado a um dos operários quanto ganhavam por dia naquela tarefa. Responderam-lhe: 30 soldos. Caindo a noite, e como ele tinha que partir na manhã seguinte, apresentou-se diante do proprietário da destilaria e pediu-lhe que lhe pagasse. O patrão não disse palavra e lhe deu 15 soldos. Reclamou, mas responderam-lhe: isso é mais do que você merece, insistiu. O patrão encarou-o. Ele disse: Garle Bloch. Ainda uma vez julgou-se roubado. A sociedade e o Estado, diminuindo-lhe o salário, roubaram-no em grande escala. Agora era a vez do indivíduo roubá-lo em menor quantia. Liberdade não é estar solto. Sai-se das galés, mas a condenação continua. Eis o que lhe aconteceu em Grasse. Como foi recebido em Digne, já o sabemos.